Eu queria ver o sol nascer, mas não do jeito que eu vejo. Ver o orvalho das folhas caindo e o sol surgindo do lado leste, onde a natureza com tão pouca beleza promete dias que muitos não se esquecem. Mais um dia amanhece. CHHCWD, Preto Aplique e Adriano. E é assim que chega. É HC que chega. De menos crime, o negro. CH que chega. Chega. E é assim que chega, chega. Há muito tempo que tenta fugir dos homicídios, se tornando o assassino do próprio raciocínio. O inimigo maior, o cara que só andava adiantado à morte, atrasando os arquivos da mente. Infelizmente, bateu de frente com o pó. Se envolveu com a química, a chance é mínima, e o poder destrutivo será maior. Na era do pó, na era do pó, a barba cresce, você se esquece de quem é você. Só quer viver na balada, maldita calada. Maltrata um ser, não seja eu, não seja você. O que tá fazer? Bate da oitava banca ser assassinada. Por isso ao sair de casa, reze três Ave Maria, três de graça, só para que o santo cinza não venha nos aborrecer nesta jornada. E que Deus ilumine a nossa caminhada. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, amém. Quantos manos se foram, uma pá de manos se foram, é muita treta. Uma pá de filantragem. Primeira passagem, eles forjaram 5-7. Ladrão, cinco, esquece. Sete. Chegou sua vez, piou o xadrez, piou o xadrez, piou o xadrez. Chegou sua vez, piou o xadrez, piou o xadrez, piou o xadrez. IPA, Instituto Penal Agrícola. O comando policial é um coração com simples esquema tático de proteção. É uma prisão de reintegração final na sociedade para esses criminosos eventual ou habitual. É uma tremenda e macabra favela. É um inferno real pra muitos normal. Pá, pá, pá, pá, quantos a química irá matar? Pra tentar tá, se joga se for ligeiro pode se salvar. Difícil de se viver porque é pura decadência. Seres humanos jogados. Perseguição que resulta apreensão, casa de detenção. Agora os ratos cinza pronto pra atacar um ser humano viciado, dependente, que se esconde e faz o máximo pra respeitar as regras e não ser levado pra lá novamente. Nenhum da serpente, prisão, sistema fechado, a triste regressão. Sem condição, mosca sobrevoa nossa alimentação e os banheiros entupidos, cheios de micróbios e as paredes podres. Até a morte, falta de sorte, tropa de choque. Pá, pá, pá, pá, quantos a química irá matar? Ratatatá, se joga se for ligeiro pode salvar. Pá, pá, pá, pá, quantos a química irá matar? Ratatatá, se joga se for ligeiro pode salvar. Pá, pá, pá, pá, quantos a química irá matar? Ratatatá, se joga se for ligeiro pode salvar. Pá, pá, pá, pá, quantos a química irá matar? Ratatatá, se joga se for ligeiro pode salvar. Muitos morreram no pavilhão 9, falta de sorte, tropa de choque apavorou o pavilhão inteiro. Pânico, medo e desespero. Cachorro assassino, é cacetete, tiro, invasão de inimigo. Vivemos como se fosse mendigo, amontoados no chão, somente solidão. Descontentação com a condenação, com a condenação. Cruz, cruz, cada um carrega a sua cruz. Por esse caminho complicado, aglomerado de elementos, sangue bom, comédia, vacilão, que tiveram um dia o destino traçado, pois aplicaram na lei 157, 155, 121. Assalto, a mão armada, furto, assassinatos. No 213 o maluco tá complicado. Muitos foram enquadrados. No 148, 171, 128. Sequestrador, portador ilegal, aplicador. Preso que representava perigo para a sociedade, na clandestinidade. Recuperado desse mal que que fez da sua vida uma escravidão. Pá, pá, pá, pá, quantos aqui me caíram a matar? Tá, tá, tá, tá, se joga se for.